517 da TAM, passou 230, informação óbita. Salvador, muito bom dia, voa na 961, procedendo a informação 4 Bros. 2810, solicita repetitivo para o galeão. Voa na 961, informação agora em curso da Golf, o ajuste no 0119. Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leta e Rumi. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5536, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 360, mesmo autorizado para o Galeão, da rota pistão no zero. Perfil da El, Leta e Rumi, primeira curva direita. 5536, transponder o controle 120, décima 8, 027, novembro, 857. Plano 961, correto, reporte pronto para o estacionamento. Reporte pronto. 225, agora em contato com a Rebeca, passou Conde, Voo e Bonf, chame melhor de descida. Boa, Bonf, chame melhor de descida, chame 225. Afirma do 4040, copia? Autorizado para confins via Berzulo 21, após conforme plano de voo, nível 360. Perfil de saída Ardor, após posição Elefa, após Elefa, posição Tosop Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá. Curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5542, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 4040, correto, reporte pronto, espero que não. Fuga 961 autorizado, seu táxi. Autorizado, retorno ao táxi, o mononauta. Eu dei 5 desça para 4 mil pés, que é melhor 1019. 4 mil pés, 1019, para 6225. Boa, 99 e 16, desça para 2 mil pés, que é melhor 1019, autorizado sinal ILS, eu tirei pistão 90, ponte localizador. Localizador com 996. Entrou 217, desça para 3 mil pés, que é negão 909. 3019, da autorização de ataque, Mono 58 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Plano 961, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via Pat 1 no táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Pat 1 na Índia, na parte espera 22 decimal 95, agora ajuste no 0119, um voo 961. Não. Vetor para espaçamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Você para 2 mil pés. Até pro limite ao lock, está 357, está reduzido, senhor. Pronto. Na 7 para o localizador, esquerda, proa 130, forma estabilizada. 30, forma estabilizada, 3197. Proa 996, complete final ILS, torre 1895. 3975. Foi, bom dia, 916. O altímetro no 019, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 139. É, ele pouso, voo 96. Quanto é o vento com 96? 180 graus, 139. Gente, voa na 961, mantém plano espera 1-0. Mantém plano espera 1-0, 1-9-1, tá bom. Final ILS, torre 1-8-9-5, né, 3-5-9-7. rota 3597, final estabilidade. Qual 99116, sala 224, libera direita, chame seu aluno 2111. Direita 2111, gol 9916. Então, 3597, hoje o altímetro no 019, vento 180 graus, 149, autorizado pouso, pista no 0. Pista 9, autorizado 1035, 9916, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Nove meia um, ali mantém pistola zero. Ali mantém 1-0, 1-9, 6-1, da Gol. Cadê o 25, desce para 2000, que é negar 1-0, 1-9, parte localizador, nível S aqui. Salvador, pro 21, 21, 1. Direita 21113, com 7. Mais 25, pode voar a dona da presente? Se você para 2000, subjetou então para sinal da 1-0, curva esquerda na Pro 190, limite localizador, guarda o último vetor. 2190, guarda o último vetor pro INS. Decolagem, pista no 0. Decolagem, autorizado 1-0, 1-9, 6-1. Nove meia um, decolo 229, no controle Salvador 208. 0040, acionado para o SAC, com POB de 73, 2:59, alterna galera. Azul 4040, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Ponto de espera da 1-0 via Índia, latinha 995, 1-0, 1-9, obrigado, um bom dia. Bandido confirmando 1895. Matéria 4-0 copiando, frequência da torre 118, decimal 95. 2-4-0. Controle Gol 961, possibilidade de voar BDEV? Oi, Lisa, realmente. 9-9-7. Mano, vamos Lisa, Gol 961. Lisa na proa, 961. Autorizado pouso. Pistando a zero, o vento não sai de 0 graus, eu não meia noite. A Lima tem que obter 1-0. A Lima tem 1-0, 4-0, 4-0. Salvador, bom dia, vou 1-0, 1-3, informação 3, bom dia, dessa via chegada a Banff para nível de voo 050. Via Banff 050, Banff 090. É o turno de zona 1, né? Zona 1. Bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, minha beleza. Quatro zero, quatro zero, da Cláudia livrando para Maçai. Sente após a tona pro de pelo, gol 1759. Sente após pelo, obrigado. Controle Gol 1759, autorizaria a Pro ali Duna, 2000 pés? Né? 59 desce para 2000, divide informação, confirma. É, livramos os desvios agora, solicitamos a Pro ali Duna. A Pro 190 sobre o vetor, aguarde o último vetor para interceptar o gol 1759 para a final do ELF. Ok, vetores 190 para 2000, gol 1759. Chama Recife, frequência 1260, antena 1288, sendo solicita que voe direto UTG. UTG 1260-288, boa. O gol 1093, desça e mantenha 2000 pés, que ainda ganha 1099. 2099, gol 1093. Para o localizador, curva à esquerda, foi a 140 forma estabilizada. Esquerda 140 forma estabilizada, gol 1759. Estabilizado, Gol no 759, Alias X-Ray. Sim, complete sinal, Alias 21895, Gol no 759. 10295, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 759, estabilizado, Alias X-Ray. Se reinforme o localizador. Alcançado em Alias X-Ray, aponta o localizador, Gol no 093. Nervoso, ajuste 1019, Gol no 759. Paulo Salvador, bom dia, 13153, informação Golf para Copa e Galeão, se possível. 13153, bom dia, Golf confere, Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 320. Perfil de saída da El, Leda e Irume, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5551, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Galeão, nível 320, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda e Irume, após November 857. 5551, transponder 208, controle, 13153. 13153, correto, portão 8, chama para o espectro no momento. Chamada 3153, obrigado. Salvador, bom dia, 3517, até com ação Golf, nível 330, Brasília. O 71 escaliscópio preparou sair da árvore, eu levo. 597, copia? Autorizado para Brasília, via pêndulo 17, nível 360. Perfil de saída árvore, após posição elefa, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponde 5547, frequência do controle Salvador, 120.8. Brasília, pousou 17, 360, árvore elefa, curva direita após decolagem da 10. 759, solo 79, libera a direita, chama de solo 1, 2, 1, 1, 1. Direita, 2, 1, 1, 1, 7. Estabilizado ILS, zona 0, gol 1, 0, 9, 3. Complete final ILS, turno 8, 9, 5, gol 1, 0, 9, 3. 2, 9, 5, obrigado, boa. Sou, bom dia, gol 1, 0, 9, 3, ILS, zona 0. Gol 1093, ajuste altímetro, 1090, vento 190 graus, 129, autorizado pouso, pista 10. Teve pouso, pista 10, gol 1093. do 9541, autoridade Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 2, 10. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, após prosseguir conforme rota do plano de voo via Golf 677. Curva esquerda após decolagem, pistão 10. Transponder 5544, frequência do controle Salvador, 120.8. Azul 9541 no correto, parte 3, chame para um pushback seu momento. Lomba 093, Marcelo 53, do lado direito, chame de sala Lomba 21, antecipa 1. 093, táxi via Alfa, repórter seu táxi seu genético, ingresso. Alfa 37. Solo 3153, pushback e acionamento no 08. São 3153, coordenando com a equipe de solo, pode passar a aeronave da Gol a cauda, parqueando no portão 11, autorizado, chame tarde. Depois do Gol, vai para 11, está livre o push, 3153. Volume 093, Juliette, portão 11, agilizando na medida do possível. Juliette, 11, agilizando, 093. Bússola 700, número 2 do setor, a nave da companhia já autorizada no 08, mas me escuta guardando por gentileza. Azul 9541, autorizado, Samitaki. Paulo, 3290, informação Golf, 1 minutos 4, prepara a saída Pucajamucaju. Paulo, com 3153, Prodex, com o número 66 no POB, alterna Campinas, com 3:20. São 3153, atualizado táxi para o ponto de espera Tipo 10, via parte 1 no táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 020, agora um bom voo. Parte 1 na Índia, 1895, com 1020, obrigado, bom dia. 3597, porém com a equipe de solo, após passagem na aeronave da companhia Calda, autorizado, Samitaki. São 3890, copia. 3890, copia. Autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, via Pesulo 17, nível 330. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão 90. Transponder 5565, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para Recife, 330, 72, Puma 7, Puca, Jamo, Caju. Decolador 90, com curva esquerda após o transponder 5 controle Salvador, 120, decimal 8, para 3290. São 3890, correto, portão 9, chamando o Chilex, né? 141, estamos para o SAC, no nosso POV 02, 3 horas e 20, alternativa recife. Azul 9541, motorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera chame torre 1183-95, ajuste no 020, agora um bom voo. Parte 1, Índia, no ponto de espera chame a torre 1895, muito obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. Minha 21, informação Golfo confere, copia Galeão 360. Tá pronto. Chamei minha 21, autorizado para o Galeão via nota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi, curva direita após decolagem pistão 0. Transponder 5574, frequência do controle Salvador, 120.8. Para o táxi, está 3597139 a bordo, 3 horas e 20, confirme. Está 3597, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via parte 1, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 020, agora um bom voo. Parte Índia no 020 com 2942, está 3597. Salvador, muito bom dia, azul 9541, ponto de espera da 10. Azul 9541, ali mantém que eu 10. Ali mantém 9541. Azul 53, bom dia, contato reverso, subazia saída da EL para o nível 320. EL 320, já pode curvar aqui a direita, aqui um pouquinho antes aqui dos 2000 pés aqui para evitar a formação? Fazer os desvios até os... Ele vai desvio, pode voar direto dele. Valeu então. Muito obrigado. 3153.